and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Senhoras e senhores, bem-vindo a mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Programa fantástico de perguntas e respostas que dá camiseta da Fiction Corporation. E não só camiseta, hein? Camisetas da Fiction Corporation e prêmios fantásticos, místicos e maravilhosos. Quem é você, Miotti? Eu sou Miotti, ué. Que pergunta foi essa? Eu sou a técnica hoje, vamos dizer assim. Ah, e quem sou eu, Miotti? Você que vai apresentar esse programa. Então pronto, estamos juntos aqui para dar prêmios para quem não precisa de nada. E quais são os prêmios de hoje? Bem, por enquanto a gente vai dar ingresso de cinema para esses dois aí. Para um dos dois, na verdade, né? Só para quem ganhar. E o carro, cara? Não, só o carrinho de Hot Wheels. Droga, Miotti, porra. Como é que tu quer que eu apresente um programa desse jeito? Dois jogadores entram, um jogador sai com mais ingressos do que ele estava antes de entrar nesse programa. Quem são os nossos participantes, Miotti? Então, hoje temos aqui a Melina e o Dinho Corleone. Ei! Aí. Mãe, um beijo, mãe! Calvão! E o Mael! Que, na verdade, não vão ser convidados que as pessoas conhecem, não vão ser podcasters. Estão fazendo hoje o episódio zero para fazer um teste. Para os nossos Sim. ouvintes conhecerem o programa. Quem vai participar disso aqui são os nossos ouvintes. Eu quero ganhar mesmo assim, hein? Só porque eu trabalho aqui, eu quero ganhar. Vai ralar muito. Vai ralar muito. Tem que ter mutretagem esse negócio aí, não. E ela trabalhar aí, viu? Tem que ter mutretagem. Não, não tem não, não tem mesmo. Mas não tem não, meu. Quer ver que vai perguntar sobre asa de águia? Então vamos apresentar todas essas pessoas do lado esquerdo do Skype, que aqui está Dinho Corleone, co-host do Cabine do Tempo. Do lado direito do Skype está gostosa, deliciosa, sensual, escultural, Melina do Jurassic Cast. Sim, tem que fazer propaganda de quem tá em casa. Lógico, tem que vender o peixe. Então ninguém escuta mais. Então vai desenrolar assim, vão ser 6 perguntas em cada bloco. 4 blocos, 3 perguntas para cada um, tempo curtíssimo de resposta para ninguém poder acessar o Google. Como é que ganha ponto, Miotti? Então, vão ser 3 níveis: fácil, médio e difícil. No fácil ganha 10 pontos, no médio ganha 20 e no difícil ganha 30. A última pergunta, que é do último bloco, vai ser uma pergunta só, vai valer 50 pontos. Exatamente. E se você errar, você perde, porque como eu não vou ganhar porra nenhuma, eu quero ver todo mundo se fudendo. Então, a regra é assim. Vai ser a primeira pergunta. Primeira pergunta pro Dinho. Se o Dinho responder certo, ganha os pontos. Se ele errar, ele perde 3 pontos. Está tudo sendo calculado. Estudaram? Não, né? Então, se fuderam. Todos os dois. Porque tá difícil pra caralho. Então, todos devidamente preparados, todos devidamente com medo de perder e ansiosos pra ganhar... Sobe a música que a gente volta com as perguntas. Estamos de volta para o primeiro bloco de perguntas e respostas. O primeiro bloco é sobre assuntos gerais, valendo do fácil ao difícil. Quem começa, Miotti? Vamos começar com o Dinho. Dinho, primeira pergunta de assuntos gerais é uma pergunta fácil. Você vai ter 10 segundos para responder. Tá bom. Pode perguntar? Pode, pera. Tá nervoso? Tá nervoso? Um pouco, né? Mas vamos lá, vamos lá. Quantos dentes possui uma dentição ou uma dentadura completa? Vou chutar uns 30 dentes. 30 dentes. E as minhas perguntas está? Caramba, eu pensei mal já. Tinho começa a partida muito bem, perdendo 3 pontos. Você gostaria de responder corretamente, Melina? Eu não sei se tá correto, mas eu acho que são 32 ou 34. 32. Aê! Caramba, eu não acredito que eu errei por 2 dentes, cara. Mas depois, se você tirar o siso, né, vai saber. A segunda pergunta vai para a Melina, que já ganhou 5 pontos. O que significam... Preste atenção, então. Relaxa e escuta. O que significam as iniciais do termo OVNI? Objeto voador não identificado. A resposta é Miotti? Está correta. Ué. Então vamos lá para a terceira pergunta. Que nome de personagem marcante se repete nas novelas do ator Manuel Carlos Dinho? Tem a Helena? Aê! Eu tava aqui tipo... Melina, qual a fórmula química do dióxido de carbono? CO2. E a pergunta está, Yasmin? Corretíssimo! Eu não fugi da escola, tá? E é por isso que eu estou apresentando e ela está respondendo. Agora a gente vai para a última rodada dessa primeira parte, que são das duas perguntas difíceis, uma para cada um, viu? As duas últimas perguntas, as mais difíceis, ambas valendo 30 pontos cada uma. Tá bom. Naquele esquema, se errar, perde ponto. Dinho, na obra de Shakespeare, Tristão e Isolda, qual o nome do rei tio de Tristão? Valendo. Nessa... Eu vou passar essa, viu? Essa eu não sei. Quer responder, Melina? Quero. Valendo, então. 10 segundos. Puta, Marcos da Cornália. Do Cornúlia. Sei lá que porra que é, cara. Eu tô tentando... Eu vi esse filme, mas faz tempo. Última pergunta do bloco de conhecimentos gerais vai para a Melina. Melina, por favor, responda. Quantos centímetros tem uma polegada? Valendo. Caralho. 4, 3. 2,5. Meu ovo, que ela não tá vendo isso no Google. Alguém é possível, você deve ter visto. Você escutou, velho? Você tá digitando muito rápido aí, viu? Você escutou alguma coisa? Eu vou digitar um negócio aqui, ó. Você tá dando pra ouvir? Como você sabe que quantos centímetros tem polegada? Fala sério. Cara, eu estudei, cara. Eu faço projeto, caralho. Quantos anos? Eu faço projeto de ponto de venda, cacete. Então tá bom. Vou acreditar. E no final dessa primeira rodada de conhecimentos gerais, a Melina avança disparadamente com 60 pontos contra o pobre do Dinho, que só sabe a novela, com 17. Bom. Força, Dinho, eu acredito em você. Sobe a música e voltamos no próximo bloco. Mais um bloco de Quem Quer Ser um Dinossauro. O segundo bloco agora é sobre filmes. 2 podcasters, então é pra se dizer que vocês sabem do que se tratam essas perguntas, correto? Os podcasts deles são de cinema, hein? É, pois é. Saber. Quem errar vai ser meio vergonhinha, viu? Ai, Jesus. Só não vale vir com aqueles cinemas coreanos pro meu lado, iranianos, pra mim que é estranho, viu? Francês. É, cinema tem que ter grande comida, fácil, rola, médio, difícil. Então, e aí? É a pergunta fácil para o Dinho. Quem ganhou o Oscar 2013 de melhor filme? Valendo. 2013 foi o Argo? E a resposta está, Yasmin? Corretíssima, Dinho, vem lá. Aê! Aê! A segunda pergunta fácil vai valendo 10 pontos, vai para a Melina. Nel, quem ganhou o Oscar de 2012 de melhor filme? Valendo. Tá merda. Ah, 2012. Cadê teu smartphone agora? Dois. Eu passo. Parou. Quer responder, Dinho? Não, eu não quero responder, não. Vergonha, vergonha de tu, Melina. Sabe quantos centímetros tem numa polegada? Não sabe quem ganhou o Oscar. Eu sei quantos centímetros cabem em um metro. Agora vamos fazer uma pergunta diferente. Vamos colocar aqui uma música de algum filme. Ah, legal. E você vai ter que, vocês dois vão ter que adivinhar qual é o filme que toca a música e quem é o compositor. Porra, mano, compositor? Tem que saber os dois. Ai, caralho, tá bom. Tá bom? Essa é pro Dinho. E aí, Dinho? Essa aí é a lista de Schindler, não? Não. Quer responder, Melina? Não, tô ferrado, não sei quem compôs. Sei lá. Então, você vai poder, você vai poder falar que... ou vai guardar a trilha? Deixa eu guardar, deixa ela guardada aqui. Ah, vou botar agora a trilha para a Melina. 20 segundos também, hein? Tá bom. E aí, Melina? Mas já? Claro, 20 segundos. Ah, mas ele põe do fade. Sei lá, eu tava achando que era do Conan, mas aí eu vi que não era do Conan, mas era de algum filme assim, meio nesse estilo. Caralho, velho. Chuta, mulher, que tempo é dinheiro! Eu coloquei o tema principal, porque também não tem graça, tem que ter uma música que toca no filme. Sei lá, não, cara, eu acho que tá dificultando. Ué, muito essa, esse mas programa. Mas é um médio esse, não pode ser fácil. Ah, mas meu não põe Deus. No fade, então, põe no meio, assim, o refrão. O fade tá... É, bota o aí que entra a música, aí você, pô, cadê? É, eu sou de acordo também se colocar a parte não tomar... É, no meio, a pela que vai subir mesmo a emoção da trilha, isso então, é vou fazer uma, vamos fazer uma coisa então, eu vou começar do Dinho de novo. Pronto, tá? A gente faz pra frente, jeito. Tá? Faz como se estivesse começando... Não é... Tá bom, então vamos começar de... Então vou deixar fazer assim, em vez de botar 20 segundos, vou botar 40. Valendo primeira música para o Dinho, qual é o filme e qual é o compositor? 40 segundos. 40? Vai! Dedinho. Nossa, eu esqueci o nome do filme, cara. Mas sabe que eu compostou? Tô vendo ele suando. É o John Williams, não é? Não é o John Williams. Não, nossa. Então já então perdeu. Já perdeu. Mas foi um bom chute. Foi um bom chute. É, passou longe, né? Mas foi um bom chute. Beleza. Tchau, Dinho. Parabéns pela participação. Você não sabe nada. Agora vai, Melina, 40 segundos de música, solta a trilha de ótimo. Thank you. E aí, Melina? Cara, eu acho que é o do Conan. Você acha ou quer responder mesmo ou não vai responder? Se eu não responder, eu perco o meio. Não, se não responder, não perde nada. Só se responder errado que perde. Ah, então eu não vou responder. Mas, Silvio, eu não vou responder. Dinho, quer responder? Se não responder, meu Deus. É, eu vou chutar, já tô ferrado mesmo. Deus, né? É, já tô ferrado chuta, mesmo. Chuta, meu filho! Gladiador. É, menos imposto para o Dinho. Ele chutou e foi na trave! É de alguma coisa medieval, mas eu não tava com certeza. Então vamos de volta com as perguntas, agora as perguntas de nível difícil. Dinho! Sim, tô aqui. Então responde qual é o nome do cachorro do Dr. Brown de 1955 em De Volta para o Futuro? É o Einstein. A resposta está... Errada! Vai, Belina! Copérnico! Aê, menina. Agora eu tava feita a puta, tá lindo. O Einstein é o de 1985. Isso. Melina, pergunta difícil sobre filme. Qual o nome da atriz brasileira que está no elenco de Os Mercenários? Valendo. Ah, é aquela moreninha. Ah, eu sei qual que é. Aquela que fez uma novela que tem... Aquela que fez uma comercial de cerveja. 4, 3, 2, 1... Cacete! Ai, filha da puta! Dinho, quer responder, Dinho? Sim, eu sei, é a Gisele Thier. Isso aí, Dinho. Pelo menos uma eu tenho que saber, né? Sabia de tudo da vida da mulher, não sabia o nome. Ela fez novela tal, que participou com tal, com não sei o que, e não sabia quem era, puta merda. Nesse segundo bloco, o Dinho está conseguindo, né, ficar quase mais ou menos perdendo por menos para a Melina, que ainda lidera. É. O resultado final desse segundo bloco foi de 30 a 46, 46 para o Dinho. Então vamos ver que o terceiro bloco vai ser definitivo, com as perguntas para quem sabe de Jurassic Cast. Sobe a música! Que a gente voltou para o terceiro bloco de perguntas. Perguntas sobre o que, Miotti? Agora vamos falar sobre o Jurassic Cast, ver se as pessoas sabem mesmo sobre o programa, se são fãs, se escutam mesmo o programa. Opa. Valendo pontos pro Tinho e uma demissão pra Melina, porque ela não quer. Então, primeira pergunta vamos para o Tinho. Quais são as atrações do Jurassic Cast? Todas as atrações. Esse eu vou dar 20 segundos pra você responder. Bom, tem o Jurassic Cast, Jurassic Combo, tem o Vale a Pena e o Da Pena, tem a Hora do Tchaka, tem o Elo Perdido, tem o Dicas de Sedução do Miotti, tem também o A Cozinha do Tchaka, e eu acho que é isso só, né? Para, deu 20 segundos. Faltaram dois. Nossa, faltou dois ainda. Faltou dois. Faltou, a gente trabalha muito. Faltou dois. É. Mas então, eu erro a pergunta, eu ganho metade dos pontos. Vamos dar metade pra ele, ou Yasmin? Não, errou, porque senão eu ia... Não, calma, ele não falou errado, ele falou as certas. Só faltou duas. Então, errou, tem que falar todas. Vamos dar metade pra ele, Yasmin? Claro que não, a outra errou uma sílaba e não ganhou. Foi, né? É, eu chamei o cara de corno ainda. Olha só. O Dinho chora, mas não mama. Próxima pergunta, fácil para a Melina. Calma, vamos ver se a Melina responde em 20 segundos. As atrações do Jurassic Cast. Jurassic Combo, Elo Perdido, Jurassic Cast, Dicas de Sedução, Dicas do Brunão, Cozinha do Tchaka, Hora do Tchaka, Vale a Pena da Pena, as resenhas, as notícias, agora o Quem Quer Ser um Dinossauro, e, caralho, acho que agora foi, hein? E é isso. Isso aí tá certo, já fez, já falou todos. É, Aê! As notícias, garotas de biquíni, gente simpática, gente bonita pra animar o seu verão. Tudo no girafest.com. Acabei esquecendo do Brunão. E esse novo. Caramba, vocês estão contabilizando esse, hein? Tá vendo que eu falei que é marmelada aí, hein? Olha aí. É lógico, o Dinho chora, mas não mama, e a Adelina mandei o emprego. Segunda pergunta de nível fácil, Melina. Em qual programa começaram os teatrinhos e qual teve o último teatro? 20 segundos. Valendo. De Volta pro Futuro, teve o último. Não. O último foi o do Star Trek. E o... Caralho, o primeiro? Cacete. O primeiro que vale, o primeiro que vale. 4, 3... Dois. Primeiro foi o do... Um. Aí, já foi. Não foi. É, caramba, primeiro, cara. Não primeiro, valendo, você, Dinho, quer responder? Vou tentar. Ó, o último foi esse do Star Trek e o primeiro, se não me engano, foi o do Alien. Certíssimo. Aê! O cara é fã! Aê. Aê. Você tem meio! Não, acertou não. Acertou porra nenhuma! Acertou uma chinelada que o Calaveira vai te dar mais tarde pra acertar. Dinho! A próxima pergunta. Quantos integrantes, contando colaboradores, tem o Jurassic Cast? Se falar o nome deles ainda, você ganha 5 pontos a mais. Valendo. Ó, eu vou chutar. Eu acho, se não me engano, são 7. Quer falar os nomes? Não, tem o Você Miote, Brunão, o Calaveira, tem a Melina, tem o Coruja, a Yasmin, tem também o... Nossa, esqueci o nome dele. Já deu tempo. É, perdi então. Mas sim, pô, mas é 7 ou é? Quanto que é? Calma, Melina, quer responder? Ah, não é marmelada? Não, é marmelada? Então responde certo. Quantos tem? 20 segundos pra você. Tem o Denis, o Brunão, o Rodrigo, você, a Yasmin, eu, o Coruja, o Xaxá já entrou? Lá o... Já entrou. Menino? Então 8. Acabou aí? Ué, acabou. Perdeu 5 pontos. Tem o Belas também. O Thiago Belas. Ele é colaborador porque ele faz as vinhetas pra gente de graça. Dinho, quantos programas somando o Jurassic Cast e o Elo Perdido, as vitrines não foram feitas pelo Marciel? De novo, quantos programas somando Jurassic Cast e Elo Perdido, as vitrines não foram feitas pelo Marciel e quais são? 30 segundos valendo. Deixa eu ver. Peraí. Bom, eu acho que são 7. Resposta final, ainda tem 5 segundos. Ah, eu vou chutar no 7 mesmo. Beleza, resposta está errada. São 8. São 8, Melina? São 8. Resposta está... Não, são 9. 8 ou 9, Melina? 9. Quer falar quais são? 8 é o seu número da sorte, 9 é o seu número da não, sorte. Não, 9, porque começou no cast 8, depois no Elo Perdido 2, e depois teve um que ele tava de férias, ou tava, sei lá, sambando em algum lugar, e aí foi o outro menino lá que fez, foi o Wesley. Isso aí merece promoção no site. Caramba, antes de trabalhar no Jurassic Cast, é fã também, bacana. É, isso aí. Anjo, é. Lembra de tudo. Melina provando. Eu tava crente que era naquele do episódio 7, que era do Bruce lá, você me ensina um jeitinho. Eu tava crente que era esse episódio. Último. Antes do Marcelo entrar, essa foi a última que não tinha sido feita por ele. É, aí só que na época o Elo Perdido também, acho que tinha um, que era dessa época que ele não tava. E depois ele tirou férias, aí aconteceu alguma coisa e foi o outro menino que entrou. Certíssimo. Ah. Olha só. Parabéns. Olha, Calaveira, cuidado aí, viu? Tem uma coisa aqui. Agora deve ter tocado uma daquelas bem violenta. Melina, vamos ver se você sabe mesmo. Agora eu quero ver. Oh, meu Deus. Quem já fez vitrines pro Jurassic Cash e Elo Perdido tirando o Maciel? Pô, tirando ele? Pro Jurassic Cash e Elo Perdido. Valendo, 30 segundos. Tirando o Wesley? Tirando o Maciel. Ah, então já é o Wesley. Por Elo Perdido e pro Jurassic Cash. Melina? Oi, não, eu tô pensando aqui. Você tem 5 segundos. Caralho. Não, Wesley, caralho. Resposta errada. Você já... está certa aqui. Não está certa, não, está errada. Dinho, você sabe responder? Não, não, essa vez eu não vou chutar, não, que eu também não lembro. Que eu sempre lembrei do Maciel mesmo. É, o Maciel e o Wesley. Só se... E antes do Maciel? Ah, foi alguém que brincava de Photoshop. Pois é, era a vitrine. Quem era? Perder. Porra, mano. Imagina você perdeu o ponto. Você perdeu o ponto. Eu não sei quem fez essa bosta. Era alguém mesmo da equipe do Jurassic Cast mesmo? Não era da equipe, não. Ele não? Era meu ex-sócio, Daniel. A gente falava direto, Daniel Cacheta fazia a vitrine. Ah, tá vendo? Isso aí eu não sabia, não me lembro de ter ouvido vocês falarem. Eu não lembro do nome dele também, não. Eu achava que era você que fazia. De qualquer jeito, perdeu 3 pontos. O Brunão não sabe nem aumentar o pinto dele no Photoshop e vai saber fazer vinheta. Ah, sei lá. Então, finalizando com essa pergunta, o último bloco que contava sobre as perguntas do Jurassic Cast, provando que os dois, parabéns, são fãs, mas sempre tem que haver um. Como já dizia Conan, Melina vence entre esse bloco de 9 a menos 4. Parabéns! Eu achei que eu ia ganhar essa, hein? Sobe a música e o nosso patrocinador pra gente voltar com a pergunta surpresa. Bloco agora para a pergunta surpresa. Única pergunta que vale para os dois. Quem responder primeiro responde, o outro espera ou o outro errar para ter alguma chance. Vale 50 pontos, errando perde 30. E essa pergunta vai ser, você pode responder em 2 minutos, tá? Nossa. Dá 2 minutos. Caramba. Não, dá meia hora. 2 minutos para responder essa pergunta. É de qualquer coisa. De qualquer coisa. Tá. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Prontos? Uhum. Os 2 minutos já tá valendo quando eu falar... Valendo, tá? Tá aí bom. Vocês vão pensar e falar, eu respondo. Aí pode responder. Três músicos. João, Antônio e Francisco. Tocam harpa, violino e piano. Contudo, não se sabe quem toca o quê. Sabe-se que Antônio não é pianista, mas o pianista ensaia sozinho à terça. O João ensaia com o violoncelista às quintas. Quem toca o quê? Vou repetir. São 3 músicos. João, Antônio e Francisco. Um toca harpa, outro violino e outro piano. Não sabe quem toca o quê. Só sabe que o Antônio não é o pianista. O pianista ensaia sozinho na terça. O João ensaia com o que toca... violoncelo. Desculpa. Com o que toca violino. Nas quintas-feiras. Quem toca o quê? Valendo. 2 minutos. Tá, eu posso responder? Já quer responder? Vou responder. Pianista é o João. O que toca harpa é o Antônio. E Eu toco violão, cello, é o Francisco. Ok. Dinho, quer responder? Não falei, não sei se tá certo ou errado. Vamos ver se o Dinho sabe. Quer tentar, Dinho? Bom, o Francisco toca o piano. O João, a flauta. É flauta não, é como que é o outro nome da... É harpa e violino. É a harpa. E o violino quem toca é o... Como que é o outro nome do cara? É... Antônio. Antônio, é isso aí. E agora, Yasmin? E agora o Dinho, puta que pariu, não sabe nada, mas a lógica dele é do caralho, ele acertou tudo. Caralho, eita, chute maravilhoso. Não entendo nada de lógica, cara. Toca maraca. Dinho ganhou 50 pontos e a Melinda perdeu 30. Pra dar tempo do Miotti fazer a soma, a gente sobe com a música e volta depois com o resultado final. Então, a pontuação final com o resultado final, que quem ganhou esse programa foi... Yasmin? Melina ganha esse programa de lavada! Fazer o quê, né? Eu tentei, mas... Como o Rock diria, mesmo se você continuar apanhando, levante, porque tem que continuar, mais um round. Olha. É isso aí, levanta, mas não vai pro cinema. Quem ganha os ingressos foi a Melina pra ver qual filme, Miotti. Ah, só vou saber no dia que eu vou te ver. Vamos ganhando, vamos participando. Quem quiser participar, manda um e-mail dizendo quero participar de Quem Quer Ser um Dinossauro, que é o nome calhorda dessa nova atração do Jurassic Cast, hosteada porcamente por mim e co-hosteada lindamente pelo Miotti. No próximo mês com mais um Quem Quer Ser um Dinossauro. Tchau! Falou!